Início do 360 pela direita, Olympus. A gente reporte ao término do 360. Passaremos. Ano 3603 autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-ray ILS no zero, reportaremos estabilizado, 3603. Uno 273, chame o centro Recife, em 125 decimal 1 alterno, 133 decimal 25. 251, 1-3325, gol 1-2-7-3, obrigado, boa noite. Boa noite, um bom voo. Obrigado, boa noite. Decolado aos 40, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 19 decimal 35, gol 940, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1940. Boa noite, gol 1940, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, gol 1940. Web 5810, estabilizado localizador. Web 5810, chame torre Salvador em 198, decimal 6. Beleza, minha brigada, 5810. Bom pouso. 810, reporte externo. Pode ser, 5810. Ingresso na perna do vento, Olimpo 00. Gente, Olimpo 00, reporte através norte da torre na do vento. Passaremos através norte. 40 autorizado, proa de Elefa. Proa de Elefa, gol 940. Norte, Olimpo 00. Gente, visual com aeronave na final do 10. Afirmativo. Olimpo 00, alonga a perna do vento, ingressa na final na retaguarda da Dubai na final como número 2. Alonga e ingressa como número 2, Olimpos. 5810, livre pouso na 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. 612, livre pouso 5810. ingressando base como número 2, Valinho P00. Sou Vicente. Jet 5810, solo aos 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 19, 5810. 500, vento 110 graus com 99, altímetro 012, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, já com o trem baixado e travado, a linha foi 00. Zero, livre toque remetida na 10, vento 110 graus com 99. Livre toque arremetida para o Olimpo 00. Cipate 1, oposição 02. Alfa de LED, Cipate 1, na oposição 02, 5810. Tá 3603 estabilizado, XEI 10. Tá 3603, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 118, decimal 6, 3603, boa. Boa. Salvador, boa noite, Otan 3603, estabilizado, ILS, X-Ray 10. Gente, Otan 3603, vento 110 graus com 99, altímetro 012, aguarde pista livre. Aguardando, 3603. Zero, tocou e remeteu aos 47, curva esquerda, repartindo do vento da 10 no meu pé. Esquerda, repartindo do vento, Olympus. Tan 3603, livre pouso na 10, vento 120 graus com 99, altímetro 012. Pouso autorizado na 10, Tan 3603. Chame o centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 126 decimal 0, alterna 1288, gol 940. Estado no Través Norte, visual 49 na curta final da 10. Afirmativo. 500, gira base na retaguarda do Airbus na final, segue como número 2 para 10. Gente, número 2, Olympus. Linha 03, solo 50, livre direita, solo 121 decimal 9. Livre direita, solo 121 decimal 9, 3603. Livre toque arremetida down no zero, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Livre toque arremetida down 00. Alfa e Juliette, pátio 1 na posição 07. Poder confirmar a instrução, autorizado via Alfa Juliette para posição 07? Posição 07, stand 3603. Alfa Juliette para 07, 3603. Salvador, muito boa noite, esse é o TAN 3197, temos a informação Tango, autorização Galeão 360. TAN 3197, a informação é uniforme, mas mudou apenas os usos de altímetro no 0 no 2, reporte pronto para cópia. Copiou agora da senhora no 0 no 2, está pronto para cópia, 3197. 3197, eu tenho um pré-autorizado em nível de voo 380. Aceita. Então, 3197, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Elpas, voo 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Brite, controle 119.35, transponder 5-1-1-4. O TAN 3197, sente autorizado para o Galeão, nível 380, Upper Zulu 10, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 1935-5114, TAN 3197. TAN 3197, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. 3197, gente. Norte, Olympus. Gente, Olympus 00, gira base, reparte na final, dono 0. Repassar a final, Olympus 00. Salvador, boa noite, voo 776. Aciona identificação autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050 e após ITAP via para 2 no PES, o QNH no 012. Pro de ITAP para o 050, após ITAP via, 1776. Tempo 00 avistado na base, livre toque remetida da 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-1-2. Livre toque remetida, limpo 0-0. Solta 3-1-9-7, no portão 8, tá pronto, pushback essa nave. Tá. 3197, livre acionamento, chama o ponto para DEC. Autorizado o posicionamento, tá? 3197. Zero, Tocoi arremeteu ao 57, curva à esquerda, repartindo do vento, dá um no 0, ou no mil pés. Esquerda, perna do vento, no mil pés, Olympus, 00. Norte, Olympus 00. Olympus 00, gira base, reparte na final. cheirando base, reportaremos final, Olimpo 00. Controle de Salvador, boa noite, Trip 5218, em descida, informação uniforme. Boa noite, Trip 5218, acione identificação na proa Diamante, desça para 3.000 pés, o QNH 1012. Ajustando a 1012 para 3.000, proa Diamante, 5218. Bono 776, QNH, agora em Salvador, 1012. 1012, 1776, obrigado. 589, altímetro no 0, no 2. Livre taxa remetida para Olympus. Olimpo 00, Tocoia remeteu ao 01, no curva esquerda, repartindo do vento, dono 0 no meu pé. Esquerda, perna do vento, Olimpo 00. Bono 776 autorizado, final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Reportará estabilizar no localizador, 1776. Pode manter a proa 050 até o localizador, 1776? Afirmativo, gol 1776. Obrigado. para o táxi, o TAM 3197 com 128 a bordo, 3 horas e 30 e alterna Guarulhos. TAM 3197, autorizado táxi, via taxiway Índia, quando espera a pistão no zero, chame torre 118 decimal 6, altímetro no 012, confirme pessoas a bordo. Confirmo, 128 a bordo, ajuste no 012, autorizado táxi via pátio e Índia, lá pronto, 186, boa noite, 317. 00, livre toque é emitido na 110, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 012. Livre toque é emitido, tua linha foi 00. Mantenha 250 nós, o passaredo 2224. Cinco, dois, um, oito, desça para 2000 pés. 2000 pés, 5218, autoriza a Duna. Approach Duna, trip 5218. 218. Passaredo 2224, desça para 3000 pés. 3000 pés, 2224. Zero, tocou em NTO 06, curva esquerda, reporte na do vento, dá 1-0 no meu pé. Esquerda, perna do vento no meu pé, reportaremos ali para 0-0. Foi Salvador, muito boa noite, tá na zona 7, está pronto, no ponto certo, dá 1-0. Boa noite, TAM 3197, a linha decola da 10, vento 10 graus com 9 nós. A linha em decola da 10, TAM 3197. Cinco, dois, um, oito, autorizado final ILS X-ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Tá estabilizado o trip 5218. Olimpo 00. Gente, Olimpo 00, informamos a aeronave já iniciando corrida, gira base e reparte na final. Passaremos final, Olimpo 00.